asa de asa, que o céu desaba. De asa, que o céu minha casa. De asa pra eu aterrissar no céu, de paraquedas pra eu saltar do chão pro céu, pra uma estrela acender na minha mão. De nuvens que se movem feito ondas, ondas que batem e arrebentam em mim, e dão banhos de querubim na minha asa. De asa, que o céu desaba. De asa, que o céu minha casa. De asa, de asa, quando a água vai sair, de céu, de céu, de céu, quando do céu o sol tem paixão, de céu, de sol, de asa. Céu, de céu.